E aí, Zig da Ziota, vagabundo mesmo, hein, cachorro? Santinha, sua carinha não mente, quer dar uma sentadinha, quem cala consente, cutica, tuca profundamente, tô com que fazer, ó, e o molequinho é pra frente, já chama as amiguinha que hoje vai ser diferente. Tô com o Guida Zé, ó, e o moleque é pra frente. Já chama as amiguinhas, convoca as best friends. Puti, catuca profundamente. Quer pagar de santinha, sua carinha não mente, quer dar uma sentadinha, quem cala consente. Puti, catuca profundamente. Tô com o Guida Zé, ó, e o molequinho é pra frente. Já chama as amiguinha que hoje vai ser diferente. Tô com o Guida Zé, ó, e o molequinho é pra frente. Já chama as amiguinha, convoca as best friends. E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro?